A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o segundo programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Continuamos a receber novos elementos neste clube, o Clube de Rádio. Hoje vamos contar com a Beatriz Vaz Pato, que apresenta as notícias, o João Mário Ferreira, que traz uma novidade, cultura pop, e o Ricardo Neves, que está a organizar a sua rubrica. Também temos o Tiago Brito, que para além da sugestão musical, vai apresentar doravante uma rubrica sobre desporto. Então podemos ficar já com a música, Tiago. O que é que sugeres hoje? Hoje a minha sugestão é os 4:30, A Terra Gira, também Tiago Betancourt, Canção de Engate, e temos também Icon, de Jaden Smith. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Eu não sei nem como, nem quando aqui cheguei, sem saber, dou por mim a viver, a correr, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. Mal me vi no caminho até chegar aqui, sem contar, corro às cegas sem saber onde chegar. E o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. E a terra gira em contramão, ficamos todos sem direção, corremos até nos faltar. Com a lua iluminando este T2, no instante adormecemos os dois, mas logo chega a hora de acordar. 100.2, Oliveira do Hospital. Vamos ao cinema com o Eduardo Adro. Hoje a minha sugestão é Fátima, um drama histórico. Portugal, o ano é 1917. Lúcia, uma menina de 10 anos, e Francisco e Jacinta, seus primos, dizem ter visto uma aparição de uma Nossa Senhora mais brilhante que o Sol, nos campos da Cova da Iria, Fátima. Segundo as três crianças, a Santa apresentou-se como sendo Nossa Senhora do Rosário e deixou-lhes uma mensagem de paz. A revelação é mal recebida pelos pais, convictos de que não passa de uma fantasia infantil. Contudo, a notícia não tarda a espalhar-se e milhares de pessoas seguem até Fátima para ver as crianças de perto. Tudo isso vai desagradar tanto ao governo português da época como à Igreja Católica, que pressionam Lúcia, Francisco e Jacinta a assumir que mentiram. Mas as crianças recusam aceder e as multidões de peregrinos teimam-as em chegar para presenciar o milagre. Um filme dramático de reconstrução histórica com a realização do italiano Marco Pentecorvo, que segue um argumento seu de Valério D'Annunzio e Barba Nicolosi. O elenco conta com a participação de Joaquim de Almeida, Lúcia Muniz, Sónia Braga, Marco de Almeida, Joana Ribeiro, João Dávila, entre outros. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Fernandes. Hoje venho falar de uma organização de preservação da natureza, a Quercus. A Quercus é uma organização não-governamental de ambiente portuguesa fundada em 1985. É uma associação independente, apartidária, de âmbito nacional, sem fins lucrativos e constituída por cidadãos que se juntaram em torno do mesmo interesse, pela conservação da natureza e dos recursos naturais e na defesa do ambiente em geral, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. A associação designa-se Quercus, por ser essa a designação comum em latim atribuída aos carvalhos, às azinheiras e aos sobreiros, árvores características dos ecossistemas florestais mais evoluídos que cobriam o nosso país e de que restam atualmente apenas relíquias muito degradadas. Ao longo dos anos, a Quercus tem vindo a ocupar na sociedade portuguesa um lugar simultaneamente irreverente e construtivo na defesa das múltiplas causas da natureza e do ambiente. O seu âmbito de ação abrange hoje diversas áreas temáticas da atualidade ambiental, onde se incluem, além da conservação da natureza e da biodiversidade, a energia, a água, os resíduos, as alterações climáticas, as florestas, o consumo sustentável e a responsabilidade ambiental, entre outras. Este acompanhamento especializado é, em grande parte, suportado pelo trabalho desenvolvido por vários grupos de trabalho e projetos permanentes. Este estatuto foi progressivamente conquistado através de uma conduta atenta ao real, sem perder o ponto de referência fundamental dos princípios, nem se afastar das necessidades de complementar a denúncia crítica com o esforço para a construção de consensos na sociedade portuguesa, sem os quais nenhum efetivo modelo de desenvolvimento sustentável será possível no nosso país. Uma das características da Quercus é a sua descentralização, através dos 18 núcleos regionais espalhados um pouco por todo o país, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que acompanham a realidade ambiental e realizam atividades de sensibilização no seu raio geográfico. Pode acompanhar as atividades da Quercus no seu site, quercus.pt, ou a sua página no Facebook, Quercus Oficial. Ficamos assim a conhecer melhor esta importante associação, a Quercus. Rádio Boa Nova. Espetacular. E agora passamos para a política. Vamos passar em revista o que de importante aconteceu nesta semana com a Maria Pedro. Esta semana venho falar da Assembleia Parlamentar da NATO, a 67ª Sessão Anual da Assembleia Parlamentar da NATO, que decorreu entre os dias 8 e 11 de outubro em Lisboa. Contou com a participação do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, bem como do seu presidente, Gerald O'Connell. Além destes, participaram também membros do governo, representantes oficiais da NATO, especialistas em assuntos de defesa, legisladores e representantes dos 30 Estados-membros. Ao longo dos 4 dias de reunião, estiveram em debate vários temas que marcam a atualidade, como o reforço da resiliência dos aliados, as sociedades do Médio Oriente que ultimamente têm registado problemas sérios, a China e o programa nuclear iraniano, a ameaça da desinformação para a democracia, a inteligência artificial e questões éticas associadas, bem como outros problemas que têm marcado a nossa sociedade. Portugal esteve representado pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, também pelo Primeiro-Ministro António Costa e outros representantes mais ligados à linha da defesa, incluindo aquele que foi o responsável pelo sucesso do nosso processo de assinação, o Vice-Almirante Gouveia e Melo. Destaco aqui o discurso do Presidente da Assembleia da República, que afirmou que, mais do que nunca, faz sentido a unidade e determinação de europeus, americanos e canadianos, e que essa unidade é um bem imensurável, não apenas para os Estados e povos que integram a Aliança, como também para os restantes países, porque a paz entre estes países acaba por gerar a paz no mundo. Ferro Rodrigues afirma ainda Que valores que são universais, de respeito pelos direitos humanos, pela dignidade humana, estão hoje a ser esquecidos, estão postos em segundo plano, a ser secundarizados ou pura e simplesmente desprezados. E isto passa por uma violação do direito internacional. Ora, estamos a caminhar para, como já tinha dito também na semana passada, para uma descredibilização democrática, o que faz com que muitas vezes surjam regimes autoritários disfarçados de democracias. Isso é um problema gravíssimo e as pessoas não se podem deixar levar por esses disfarces que muitas vezes convencem o povo nas alturas de maior confusão. No seu discurso também, o Presidente da Assembleia da República manifestou-se apreensivo com a situação do Afeganistão neste momento, após o poder dos talibãs ter assumido o controle. Isto depois de terem saído as forças aliadas, nomeadamente as forças dos Estados Unidos, as forças americanas, não é? Da linha de confronto. Esse é um repto que vos lanço aqui. Terá sido essa saída das tropas americanas do território afegão uma má decisão por parte dos Estados Unidos da América, tendo em conta todos os anos passados e todos os esforços militares e económicos já despendidos nesta guerra? Obviamente que a situação no Afeganistão choca toda a gente. É inadmissível que em pleno século XXI existam em países que permitam execuções na praça pública, que desrespeitem e violem os direitos humanos, inclusive os das mulheres, que neste momento nem acesso à educação podem ter. Portanto, eu acho que nós, enquanto países de cultura ocidental, temos o dever de ajudar estes países de cultura oriental a registar algum avanço, embora sejam questões de cultura. Mas neste momento já não se trata de cultura, mas sim de violação dos direitos humanos. Isto é um problema à escala global. Também António Costa teve a palavra na Assembleia e fez questão de destacar a importância de organizações deste tipo, uma vez que nenhum país é suficientemente forte para enfrentar os desafios que se avizinham sozinhos, mas também nenhum é insuficiente para dar o contributo válido para uma segurança comum. Isto é, todos juntos somos mais do que cada um por si. António Costa defendeu ainda que a NATO tem de assumir uma posição a 360 graus, isto é, temos de estar atentos aos desafios existentes quer a leste, mas também na vertente sul, onde se erguem também das mais sérias ameaças à segurança da Europa, como a instabilidade política. Portanto, a NATO tem de ser forte e manter-se coesa para garantir a paz, como até aqui tem vindo a fazê-lo. Para o ano, a Cimeira será em Madrid e prepara-se então uma adoção de um novo conceito e de uma nova estratégia que, à partida, permitirá ter mais sucesso naquilo que é o objetivo da NATO, que é garantir a paz na Europa e no mundo. Muito bem. Já percebemos qual é a tua opinião relativamente à questão do Afeganistão, que foi a questão que colocaste aqui. Outras opiniões? Pronto, no que toca à questão do Afeganistão, eu acho que a saída dos Estados Unidos foi uma estratégia já bem delineada pelo governo do Biden, sendo que os combustíveis fósseis cada vez estão a ter menos popularidade no que toca à comunidade europeia e americana, não tinham interesse nenhum em ficar no terreno afegão, pois o terreno afegão é muito rico em termos fósseis, e eles não tinham interesse em continuar a defender um território que já não tinham interesse tão grande a nível económico. No que toca ao direito das mulheres, eu acho que a Europa tem que atacar esta causa, porque no século XXI, em pleno século XXI, não podemos admitir qualquer desrespeito a qualquer ser humano, raça, que nós não temos raça, não é? Somos todos seres humanos, não podemos admitir qualquer desigualdade perante um ser humano. Achei curioso trazeres o discurso, parte do discurso do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, porque, como todos sabemos, há pouco tempo ele foi alvo disto mesmo, da falta de espírito democrático que vai graçando também entre nós. Lembram-se daquelas ofensas que lhe foram dirigidas quando ele, até numa atitude, estava com a família a jantar num restaurante e foi vaiado, insultado de forma insistente dentro do restaurante e fora do restaurante por negacionistas, por um grupo de negacionistas. Aliás, processo este que inclusivamente está já na barra do tribunal, porque ele não é uma pessoa qualquer, ele é o segundo magistrado da nossa nação, não é? A seguir ao Presidente da República. E achei curioso quando ele referiu estes valores democráticos que se estão a perder, e lembrei-me logo que também entre nós, a democracia também, como tu dizes, e bem, há que estar atento, porque a democracia está em perigo em muitos pontos do mundo e se calhar entre nós também está. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com uma sugestão de livros com a Matilde Gouveia. Hoje apresento um livro de João Tordo e este faz parte da nova geração de escritores portugueses e nasceu em Lisboa em 1975. Venceu o Prémio Literário José Saramago 2009 com As Três Vidas. Publicou 12 romances. Foi finalista do Prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores em 2011 e 2015. Do Prémio Literário Fernando Namora em 2011, 2012, 2015 e 2016 e do Prémio Literário Europeu em 2012. Os seus livros estão publicados em vários países. Para hoje escolhi o romance Ensina-me a Voar sobre os Telhados, editado em 2018. Japão, 1917. Por desonrar o nome da família, o jovem Katsuro é exilado pelo seu próprio pai, um poderoso governador, num ilhéu inóspito. Abandonado, o rapaz irá deparar-se pela primeira vez com o terrível segredo da família de Sakuda, quando a luta para sobreviver à fome, à sede e à culpa. Lisboa, 100 anos depois. No Liceu Camões, um dos mais antigos da cidade, um professor de geografia suicida-se numa sala de aula. O nosso narrador, funcionário do liceu e alcoólico em recuperação, decide inaugurar uma reunião semanal para ajudar o colega a superar o choque. Numa noite de inverno, um misterioso desconhecido apareceu no encontro. É o japonês e chama-se Tsukuda. O seu estranho comportamento desperta no narrador um fascínio doentio. Ambos são perseguidos pelo passado, ambos sejam impossível. Algures entre o sonho e a mais pura realidade, Ensina-me a Voar entre os Telhados é um lugar onde um pai e um filho aprenderam a amar-se. É um espaço onde se procura aceitar dores antigas e abraçar a fragilidade humana. Um romance que é uma elegia à beleza imperfeita da vida. É uma narrativa com um cunho muito próprio e um dos registros mais pessoais e intensos desta geração. E um romance poderoso, inquietante e profundamente lírico. Boas leituras. Ótima escolha para pôr, meninos, a leitura em dia. Durante os fins de semana, durante as tardes livres, quiçá agora destes meninos de 12º ano, ou para as próximas férias do Natal. Boa Nova, irresistível. Estás livre e eu estou livre. E há uma noite para te passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Tu estás só e eu mais só estou. Tu que tens o meu olhar. Tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que me faz. Vem que amor é o eu me dou, que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que me faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Tu que buscas companhia e eu que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser o corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor que já não vem. E a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. E eu sou melhor que nada. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. FM Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita da Mafalda Correia. Hoje proponho uma visita a Linhares da Beira. A origem da povoação remonta provavelmente ao século VI a.C. e terá sido fundada pelos túrdulos. Posteriormente, Linhares foi ocupada pelos lusitanos e depois conquistada pelos romanos. Quando os romanos conquistaram a Península Ibérica, Linhares da Beira continuou habitada e passou a ser atravessada por uma importante estrada romana que ligava Mérida a Braga. Restos de estrada romana são ainda bem visíveis na calçada que existe. Pedras grandes bem polidas, memória de um passado muito distante. Existe também a ruína de um fórum romano. É uma construção original e única. O granito, tão característico da região, é aqui integralmente utilizado. Com a progressiva chegada dos bárbaros à península, Linhares foi marco de cristianização, tendo-se tornado, com os visigodos, sede da diocese. Há inúmeras lendas que relacionam Linhares com a presença moura, tal como histórias de mouras encantadas que permaneceram no imaginário das suas gentes. Menos de dois séculos depois, em 1169, Dom Afonso Henriques conquistou definitivamente Linhares aos mouros, integrando-a numa linha defensiva da região, da qual faziam parte Trancoso e Celurico da Beira. Terá existido em Linhares uma colónia de judeus, tendo em conta os nomes que constam nos processos de Inquisição, como naturais da região. Esta aldeia medieval possui uma diversidade arquitetónica e artística ímpar, fruto do legado de várias épocas. O seu imponente castelo, construído no reinado de Dom Dinis, é o ex-libris da aldeia e principal cartão de visita nos nossos dias. Deambular pelas ruas desta aldeia-museu é fazer uma incursão ao passado, à sua história e sentir a brisa do Val do Mondego a acariciar-nos o rosto. Linhares fica a apenas cerca de 50 km de Oliveira do Hospital e merece a sua visita. Sem dúvida, uma ótima sugestão para um destes fins de semana de sol, ainda de outono, ou quem sabe no inverno, dependendo dos gostos, apesar da agressividade do clima da nossa Serra da Estrela, é sempre muito agradável ir até Linhares. A paisagem é deslumbrante e a história também convida a procurarmos aqueles recantos junto ao castelo ou junto às casas dos populares. Boa sugestão. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a Beatriz Vaz Pato, que nos traz um tema muito na ordem do dia. esperado e agora os números confirmam que a série sul-coreana Squid Game tornou-se o maior lançamento de sempre na Netflix, atraindo 111 milhões de fãs que todo o mundo desde a sua estreia 17 de setembro há menos de 4 semanas, informou recentemente a plataforma de streaming. Com sucesso global sem precedentes, o drama distópico sul-coreano, criado por Hwang Dong-hyuk, imagina um mundo macabro no qual pessoas marginalizadas são colocadas umas contra as outras em jogos infantis tradicionais. Enquanto o vencedor pode ganhar milhões em dinheiro, os jogadores que perdem são mortos. A série está classificada para maiores de 16 anos, mas a história que retrata jogos infantis tem chamado a atenção de crianças e adolescentes e está a preocupar a comunidade escolar pela violência envolvida, que já encontrou exemplos de replicação na vida real em vários pontos do mundo. A meu ver, a classificação até devia ser para maiores de 18 anos. O grau de violência é muito elevado. Preocupa-me sobretudo que as crianças possam ter acesso a estes conteúdos, alerta Nuno Pintos Martins, fundador da Academia Educar pela Positiva. Para o especialista, é muito importante que, sobretudo até à entrada na adolescência, estes conteúdos não estejam disponíveis. A GNR diz estar muito atenta ao fenómeno Squid Game e aos efeitos que a série televisiva sul-coreana está a ter nos mais novos, sublinhando que vai continuar a reforçar os conselhos junto da comunidade escolar. Ao longo das diversas ações de sensibilização que fazemos junto da comunidade escolar, iremos continuar a reforçar os conselhos e os perigos que a violência transmite às crianças e aos jovens e a importância da sua monitorização, acrescenta esta força de segurança. Vários países europeus, como a Bélgica, o Reino Unido ou a Espanha, já lançaram alertas relativamente ao aumento de violência nos recreios das escolas, devido à imitação de algumas cenas da série sul-coreana. Relativamente à minha opinião, eu penso que o fenómeno Squid Game talvez não seja algo difícil de explicar, pois a série retrata uma realidade não muito distante da nossa, na qual o dinheiro é o vício fatal que domina a sociedade. A série abrange um manancial de tópicos e aspectos paralelos com a nossa atualidade, com que muitos dos telespectadores conseguem relacionar, o que, na minha opinião, é a razão pela qual ganhou tanta popularidade e publicidade em tão pouco tempo, comparativamente com qualquer outra série já produzida pela Netflix. Primeiramente, é fundamental mencionar que a série teve como principal objetivo refletir sobre o capitalismo. O próprio diretor da série referiu: "Eu queria escrever uma história que fosse uma alegoria ou fábula acerca da sociedade capitalista moderna. Algo que retratasse uma competição extrema, tal como a competição extrema da vida. Porém, queria que tivessem presentes na história o tipo de personagens que conhecemos na vida real." É possível destacar alguns aspectos presentes na série que evidenciam o capitalismo, como, por exemplo, o facto de cada morte equivaler a aproximadamente 700 mil euros, valor que, juntamente com todas as outras mortes ao longo dos jogos, se vai acumular no total de 32,9 milhões de euros. Este aspecto demonstra que hoje em dia as pessoas são retratadas como uma espécie de porquinho mielheiro, nada mais do que um estratagema fácil dos que possuem poder e influência para adquirirem lucros à custa do serviço árduo daqueles que não possuem nada para além da sua força de trabalho. A série aponta também para o atual problema das desigualdades sociais, uma vez que a criação dos jogos se deu com o objetivo de entreter os ricos, através da situação de vida ou morte que os desprovidos enfrentavam diariamente. Isto, traduzido para a nossa realidade, indica que as pessoas mais pobres representam peões controlados por forças prepotentes e que apenas um número muito reduzido de pessoas detém grande parte da riqueza do mundo. Penso que Squid Game reforça uma lição de moral muito importante, que normalmente não costuma ser levada a sério. O dinheiro não compra a felicidade. Os jogadores inscreveram-se com a finalidade de pagarem as suas dívidas e, mesmo depois de presenciarem todas as atrocidades ocorridas no primeiro jogo, o que os leva a desistir, grande parte decide voltar, pois acreditam que o dinheiro será a resposta para todos os seus problemas. Contudo, o destino do personagem principal provou o contrário, sendo que, traumatizado, o mesmo apercebe-se de que existem coisas que o dinheiro não consegue substituir, neste caso, a morte dos seus companheiros, da pessoa feliz que uma vez era e da sua mãe. Dito isto, é possível concluir que a série Squid Game, através de uma distopia, fornece ao telespectador não só uma visão paradoxalmente realista da nossa sociedade, mas também insiste numa lição memorável que abre os olhos a muitos e ensina que o dinheiro nunca é o mais importante e que, como todos os vícios, acaba por destruir a grande vítima em causa, que neste caso é a sociedade. Chegam-nos notícias alarmantes de que, à semelhança de uma outra situação similar, o jogo da baleia azul, várias crianças e adolescentes estarão a replicar no seu dia-a-dia, e com os seus pares, alguns episódios de Squid Game, com todas as consequências negativas a isso associadas. Reflexo de um tempo despojado de princípios em que este mundo se está a tornar? Talvez. Mas os princípios que temos, recebemos-los em casa, e é em casa que os nossos pais, e aqueles pais desesperados de que os mídias nos falam, nos devem alertar para os riscos que tantas vezes corremos, quando, adultos à força, porque sim, insistimos em confundir a ficção com a realidade. A maturidade não se mede pela idade, mas pela convivência, e o primeiro controlador dela não é, parece-me, um qualquer aviso de limite etário para esta série. Até poderia ser aconselhada para maiores de 25 anos, que isso não demoveria nem crianças, nem adolescentes imaturos a vê-la. São eles, os nossos pais, que nos permitem que ela assistamos porque sabem que temos a capacidade para entender o objetivo por detrás dela. Somos nós que, em vez de nos focarmos na violência extrema e explícita que dela emana, conseguimos compreender o porquê dessa violência tão gratuita. Mas também são eles, os nossos pais, que nos devem impedir o acesso a estes conteúdos, quando neles vamos procurar apenas e só o acessório para o replicarmos, pondo em causa a nossa vida e a dos outros. Infelizmente é este o caso que tem tornado esta notícia recorrente nos meios de comunicação social. Por outras palavras, e sintetizando esta minha divagação, filhos saudáveis implica, quase sempre, a existência de pais responsáveis. Bem, eu diria que esta foi uma estreia absolutamente genial, porque a nossa Beatriz promete. Porque ela não só escolheu uma notícia pertinente, como depois faz uma análise muito pessoal a essa mesma notícia. Gostava de saber as vossas opiniões. Já viram esta série? Gostam? Partilham das preocupações da Beatriz? Então, quanto à série, a minha opinião, em termos mais analíticos, como faço com os filmes, acho que é uma série em que leva uma nota de 0 a 10, um 8.5, porque dentro do seu género é das melhores da atualidade, consegue abordar vários temas, como a divisão das Coreias, todos os problemas envolventes nesse círculo, a importância dos mais velhos na sociedade oriental e asiática, e além disso, esta série remete-nos para vários problemas da nossa sociedade em geral, como a falta de dinheiro, a pobreza das pessoas, o que nos leva a fazer esse sacrifício de às vezes trabalharmos horas a fio e não sermos pagos devidamente. Agora, no que trata à violência da série, eu acho que é tudo muito relativo, como disse a Beatriz, também depende muito da maturidade das pessoas. Claro que não vamos mostrar aquilo a uma criança de 6 anos, não é? Ia-se ficar muito traumatizada, mas depende sim da consciência das pessoas, da consciência principalmente, como disse a Beatriz, dos pais. E não só neste tipo de séries, mas sim em todas as séries e filmes, os pais devem ter um papel importante em desempenhar a função de ver se é adequado para as crianças o filme ou a série. É, de facto, a série, no ponto de vista da direção, a série é ótima, é muito boa, mas o que eu acho mais engraçado é porque o filme Jogos Mortais é para mais de 18 e a série Squid Game tem de ser para maiores de 16, porque tem o mesmo contexto, tem o mesmo conceito. O filme tem violência, tem sangue, tem a mesma coisa que a série tem, e não entendo a divisão de idades de ambos os filmes. Sempre. Achas que maiores de 16 não? Devia ser maiores de 18? Poderia ser, mas... Achas que é uma contradição, porque os dois têm o mesmo teor e têm idades diferentes, é isso? É isso. Uhum. Mas apreciaste, tal como o Tiago, tal como o Eduardo, achas que é uma boa série? Eu se conseguir fazer este tipo de desmontagem que a Beatriz fez... Eu apreciei a série, sim, mas concordo com o que a Beatriz disse. Tudo que a Beatriz disse, eu concordo, mas não podemos... Mas não está a ser assim lida por muitos, porque mesmo no nosso país teme-se que aumente a violência entre as crianças e os adolescentes. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma estreia com o João Mário Ferreiro, com Cultura Pop. Novo Super-Homem assume bissexualidade na próxima edição. O super-homem atual John Kent vai assumir a sua bissexualidade na próxima BD, Superman Son of Kal-El, número 5, que será lançada digitalmente dia 9 de novembro nos Estados Unidos. Para quem não conhece a linha de BD Son of Kal-El, a história traz-nos John Kent, um adolescente de 17 anos que é filho de Clark Kent, o super-homem que toda a gente conhece, e da repórter Lois Lane. O rapaz é obrigado a assumir o manto de super-homem do seu pai, pois este está em uma aventura fora do planeta. John vai assumir uma atração por Jay Nakamura, um repórter e um ativista tecnológico que se insurge a favor das suas causas através da internet, e que tem Lois Lane, mãe de John, como um dos maiores ídolos. E ambos terão direito a beijo e tudo. O atual roteirista da banda desenhada, Tom Taylor, disse em uma entrevista à IGN que, quando foi convidado para fazer a nova revista do herói, queria fazer algo diferente para o personagem. Quando me perguntaram se queria escrever sobre um novo super-homem para o DC Universe, sabia que substituir o Clark por outro salvador branco, heterossexual, poderia ser uma oportunidade falhada. E sempre disse que toda a gente precisa de heróis e toda a gente merece se ver a si mesmo nos heróis, disse ele. Em declarações à IGN, Tom Taylor afirma que já propôs histórias que foram rejeitadas devido a terem personagens LGBT. Mas estamos num lugar muito diferente e muito acolhedor do que estávamos há 10 anos ou até há 5 anos, afirmou o escritor. Tom Taylor partilhou a notícia no Twitter e é possível ver algumas das reações a estas novas histórias. Houve aplausos e revoltas numa relação tipicamente polarizada das redes sociais, mas pouco muda, pois continuamos a ter o super-homem apaixonado por um repórter. Antes era Lois e Clark, agora é Jay e John. Muito bem. Parece que isto vai contribuir decisivamente para a alteração das mentalidades. Um bocado, porque existe várias pessoas que estão a tentar sair do armário, e isso tanto pode ser um incentivo para sair do armário ou para descobrir a si mesmo. Sim, senhor João. Isto promete, João Mário. João Mário. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Icon living, start a record label, Miss Fish just did it. Ooh. Nylon cover 5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. Ooh. About to make a movie independent. Ooh. Need new trucks independent. Ooh. I need you to listen to the vision. Ooh. All your verses sound like dirty dishes. Ooh. I'm about to clean them in the kitchen. Ooh. And we making money by the minute. Ooh. I'm about to do a way different. God. I am just an icon living. I am not a Mayan, I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am here and I still flex. I am just an icon living. Start a record label, Miss Fish just did it. Whoa, I'm high snob, cover 5 minutes. Whoa, we are so hot in the business. Last verse was before the award show. What? Icon tatted on my torso. Me and Moy dipping in the porso. What? I ain't even taking on torso. What? Damn. Last girl signed a divorce, so what? Now I'm focused and we about to all blow up. We just tryna make the whole crowd go nuts. What? Look, we don't know no one like you. Gold grills and you dance like Michael. No eyes, misfits, no typos. Look, wait, we just wanna make you go psycho. Put $100,000 in the Bible. Ooh. I took the game with my eyes closed. Last verse was before the award show. What? Icon tatted on my torso. Me and Moy dipping in the porso. What? I ain't even taking on torso. What? Your shit is fire, I'm more so. What? Young Jaden dying on the floor. So what? She broke my heart to the core. So what? I guess we all gotta grow up. I'm just an icon living. Start a record label, Miss Fish just did it. Ooh. Interview cover 5 minutes. Ooh. We are too hot in the business. Ooh. I'm going straight to the top of the crew. We should just chill and maybe take it slow. Before we get up there with nowhere to go. And we can chill and just look at the view. Woo! Damn. Load a yellow rose into a rifle. Ooh. Me and Harry about to go psycho. Psycho. Put 100,000 in the Bible. Bible. Damn. Wait. Gold teeth dance like Michael. Michael, man, this nigga on like a light bulb. Light bulb over all the cutty in a Tyco. Damn. About to make a movie independent. Woo. Need new trucks independent. Woo. I need you to listen to the vision. Woo. All your verses sound like dirty dishes. I'm about to clean them in the kitchen. Woo. And we making money by the minute. Woo. I'm about to do a way different. God. I am just an icon living. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon Living. 100.2 Oliveira do Hospital. Bem, ficamos agora com as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Projeto Erasmus Transformar Adultos. O projeto insere-se na estratégia de globalização da nossa escola, extensível a todos os setores e níveis de ensino, incluindo a educação de adultos. Estamos convictos de que o que se vai fazendo noutros contextos europeus é essencial para o nosso crescimento enquanto instituição de ensino. Por conseguinte, esta candidatura foi concebida como um meio ao serviço da mudança e da melhoria, em concreto, no serviço prestado ao nosso Centro Qualifica. No essencial, para concretizar o nosso plano de mudanças no terreno, pretendemos promover a aquisição de competências empreendedoras e de comunicação estratégica que sejam promotoras de um trabalho colaborativo e em rede mais profícuo, criando canais de comunicação internos, digitais ou outros, facilitadores do trabalho de equipa e da troca de informações. Noutra vertente, pretende-se também que as competências adquiridas pelos formadores possam ser disseminadas pela equipa e também pelos nossos adultos, o que permitiria não só desenvolver o processo de formação, sempre que necessário, em regime de e-learning, mas sobretudo combater a infoexclusão. Por fim, e não menos importante, pretendemos aumentar as competências em língua inglesa dos profissionais envolvidos, bem como alargar horizontes através do contacto com outras culturas e línguas. Para tal, foram criadas 4 mobilidades, cada uma com 2 participantes. Um curso estruturado na Irlanda, com foco nas competências de liderança e trabalho colaborativo. Outro curso na Holanda, que abordará temáticas relacionadas com as estratégias inovadoras de ensino híbrido e interativo, utilizando as TIC. E ainda 2 experiências com observação em contexto de trabalho em instituições de ensino de adultos. Esta primeira mobilidade na República da Irlanda foi centrada no desenvolvimento de competências de liderança e nelas estiveram envolvidas as professoras Cristina Borges, coordenadora do centro, e Ana Reis, formadora do ensino de adultos. A importância e assunção do eu, dos outros e o estabelecimento de relações de cooperação foram temas abordados ao longo de uma semana, também ela muito rica do ponto de vista cultural. Aproveitamos também para lembrar que o Centro Qualifica está ao dispor de todos os adultos que pretendam aumentar as suas qualificações académicas e ou profissionais, ou só fazer formação de curta duração na área das TIC, fotografia, cozinha criativa e ética. Restaurante pedagógico do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O nosso restaurante, dinamizado pelos cursos profissionais, já abriu as suas portas ao público e com ementas temáticas para o almoço, às quartas-feiras. Por isso, senhor ouvinte, pode já planear com antecedência os seus almoços no nosso restaurante. Marque na sua agenda, telefone para 238-600-740 e faça a sua reserva. Eu sou assídua deste restaurante às quartas-feiras e posso-vos dizer que a comida, de facto, é excelente e é servida de forma excelente pelos nossos alunos. Portanto, vale a pena ir até ao restaurante do nosso agrupamento. Terminamos aqui o segundo programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. Rádio Boa Nova.